5 balas. Pop Hits. I'm wide awake. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't

Cíntia da Silva, que é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Pediu e ouve agora aqui na Target, som de Adele, Set Fire to the Rain, fechando Pop Hits da Manhã. Até já, baby! Internacional Target Radios, referência para o mundo.